Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatuzu no ar pela sua Rádio Fiscar 95,3. Arte, cultura e pensamento, sempre aqui toda quarta-feira a partir das 6 horas da tarde. Eu sou Ricardo Rodrigues. E aqui do outro lado é o Viltamoio, né? Bom, programa de hoje a gente vai ter o primeiro tempo aí uma nota triste, né? Não muito... Aliás, triste em todo sentido da palavra tristeza, né? Porque faleceu na sexta-feira passada Reinaldo Maia, né? O dramaturgo. Ah, sim. E aí uma das pessoas que colocava, né? Trazia um pouco a polêmica, enfim, trazia um pouco a discussão. E hoje nós vamos receber dois convidados que atuaram junto com ele durante bom tempo, né? O Américo de Souza, né? Que é dramaturgo lá de Sertãozinho. E em Sertãozinho, né? E lá em São Paulo, nós vamos estar falando com o Marco Antônio Rodrigues, do Folias da Arte, né? Que é o companheiro dele permanente, inclusive tanto na Funarte quanto na Folia. Mas então, daqui a pouco a gente já vai entrar com eles na linha, né? Só que antes eu queria saber, você leu o Estadão de domingo? É, então eu não li ele na íntegra, mas acho que você achou um bom destaque. Pois é, merece ver essa entrevista aqui da Maria Rita Kel, né? Que é uma psicanalista falando sobre a depressão e o capitalismo global. E aqui, né, na... O que é o recado aí? É, vai andando. É, então aqui tem um artigo, né, da entrevista do Luiz Anin Orioco, acho que é, Orioco, né? Que aí ela fala de uma série de questões no caderno 2, né, na página D10. E uma das coisas que ela levanta que é a respeito da psicanálise, né, dos psicanalistas e sofrendo essas pressões dos laboratórios aí sobre, né, para fazer essas receitas, né, a presença maciça das grandes marcas de medicamentos a financiar congressos de psiquiatria, o prestígio dos medicamentos de última geração em relação aos quais os psiquiatras têm que ficar desatualizados e perder clientela, então os caras têm que entrar no jogo desses laboratórios e tudo mais, né? E mais para frente ela vai dizendo, falando em relação à produção, né, do estudo de psicanálise, ela vai dizer que, na verdade, uma das coisas mas penso que a produção do pensamento crítico é um importante dispositivo contra o conformismo, o sentimento fatalista de que está tudo dominado, de que o capitalismo conseguiu anular todas as visões de mundos diferentes dele, né? Enfim, é um artigo que merece ser lido, né? Aliás, um livro, né? Que merece ser lido, né? Que ela faz o livro pela editora Boitempo, né? O Tempo e o Cão, que surge, ela começa a escrever um livro a partir do momento que na Via Dutra ela é obrigada a atropelar um cachorro, né? É obrigada a atropelar um cachorro, porque os carros do lado, enfim, ela não consegue. Então ela fala um pouco da velocidade desse tempo, as pessoas em depressão e tudo mais e tal. Então nós vamos estar falando hoje com duas pessoas aqui, né? Bastante na produção da dramaturgia do teatro brasileiro, duas pessoas bastante importantes nessa construção e também falar um pouco da história do Maia, né? Que foi uma pessoa, acho que dentro do teatro paulistano, né? Que na verdade acho que quem acaba estabelecendo a pauta das artes cênicas no país, né? Foi uma pessoa de extrema importância. Mas eu acho que já está na linha, não? Não, ainda não, mas a gente pode marcar aí um Paracatuzum a respeito desse tema. Acho que daria um ótimo... É, pois é, inclusive estava conversando esse final de semana com alguns médicos a respeito dessa história da imposição, né, desses laboratórios, como é que funciona. Na homeopatia, segundo um professor da Unesp de Araraquara, também um artigo que ele fez sobre a grande indústria, né, do remédio homeopático também, que está chegando aí no Brasil e vai querer colocar a sua... E é engraçado porque assim, a gente tem todo um histórico, né, de farmacopeia, e daqui a pouco nós vamos estar tomando só remédio nosso, vendido, os gringos comprados, enfim. E haja depressão para entrar nisso. E aí, D2? Já está no ar? Ah, é? Boa tarde, quem é que está no ar? Boa tarde. Ô, Marco Antônio, tudo bem? Tudo e você? Quer dizer, boa tarde, tudo bem? Marco. Tudo bem, não, né? Já entrei falando um pouco aqui não sei se você ouviu toda a fala, né? Não, não ouvi. Da respeito do que, né, a perda, né, do do Reinaldo Maia, que pra gente sempre foi uma pessoa, principalmente pro pessoal do teatro e das artes cênicas como um todo, foi um cara que, pelo menos a provocação dele, até fiz um artigo lá dizendo que a procissão perde mais uma matraca, né? Uma matraca forte. Mas para quem não conhece, boa tarde, Marco Antônio Rodrigues, é diretor do Folia d'Arte, né? Trabalha na Funarte também, enfim. Como é que é? O que você diz? Quem é o Maia? Para apresentar o Maia para o grande público aqui, né? Quem é o Maia? Quem é o Reinaldo Maia? Ou quem foi, né? O Maia é um cara de muitas habilidades, né? Um cara de muitos talentos, era dramaturgo, diretor, ator, funcionário público federal, Barnabé. Pai de uma menininha de 7 anos. Poxa vida. E, enfim, o Maia era um cara bacana, que passava grande parte do seu tempo dedicado a tentar pensar o mundo do ponto de vista do quintal dele, né? Enfim, tentando entender as coisas e escrevendo sobre as coisas, enfim, é um cara que produzia muita coisa. E o que ele tinha de especial, eu até tentei botar isso num artigo que eu tive que escrever muito rápido, mas o grande lance do Maia era a provocação, né? Ele não adorava não deixar a gente em paz, né? É, e era isso que, na verdade, dos movimentos que eu conheci ali, pelo menos aí em São Paulo, acho que o Maia sempre foi uma presença muito forte nele, né? Ah, não tem dúvida, né? O Maia foi fundador do Arte Contra a Barbárie. O Maia foi um dos fundadores do Movimento Nacional Redemoinho, do Movimento Nacional de Grupo. Enfim, ele tinha uma participação muito grande em todas essas instâncias de reivindicação coletiva da arte, do teatro, né? da reflexão sobre o teatro. O Maia foi um dos fundadores do Folias, né? Enfim, ele participou de muitas coisas, né? Ao longo desses poucos 57 anos em que ele viveu aqui. E você já ouviu um alô aí, a gente conseguiu até tirar uma pessoa que fica escondida lá no teatro em Sertãozinho, né? O seu Américo de Souto. Boa tarde, tudo bem, meu Américo? Boa tarde, Ô Américo. Oi, como é que você tá? Eu tô bom, e você? Graças a Deus, tô bom também. Maravilha. Quanto tempo faz que vocês não se veem? Olha, muitos anos, né, Américo? Hã? Acho que uns 10 anos, pelo menos. Mais, né? Acho que mais, né? A última vez que nós nos vimos, acho que foi num espetáculo seu, num festival de teatro infantil, num shopping, não parece. É verdade, faz mais de 10 anos. Então. Faz mais de 10 anos. Vamos colocar vocês dois conversando, né? Eu fiquei sempre meio fazendo a ponte, tentando fazer a ponte, e hoje vocês estão conseguindo conversar, né? Pois é. Bom, Américo, e você, a gente estava falando aqui do Maia, né? Você trabalhou um bom tempo com o Maia, inclusive fazendo curso, viajando, como é que foi essa... Na verdade, Maia, o Manhane, né? Marco Antônio, foram pessoas muito importantes no meu trabalho. Logo que eu assumi o Teatro Municipal em Sertãozinho, fui deixando a advocacia, ficando com o teatro, e de repente, naquele momento... eles me alavancaram, né? Eu tinha o meu trabalho, eu fazia, escrevia, né? Dirigia, atuava, mas naquele momento o interior do estado estava muito baqueado em termos de teatro, e o Teatro Sertãozinho acabou assumindo uma proporção muito forte, não é? E eu digo que em decorrência, em boa parte dessas três pessoas, né? O Maia, assim como Marco Antônio, assim como Humberto, foram amigos muito próximos, né? Eu ia muito a São Paulo, né? Eles, ao tempo da Fundação Nacional de Artes Cênicas, né? Do Inacem, do Fundacem, e também cheguei a fazer palestras junto com o Maia, ele foi a Barretos e me ligou, eu fui com ele para lá. Uma certa época ele queria que eu fosse a Ibitinga para recuperar um movimento de teatro em Ibitinga, mas sobretudo foram pessoas muito importantes, né? E também pelo trabalho, né? São pessoas honestas, pessoas que não se encontram facilmente, e amigos de passar 10 anos, 15 anos, a gente encontrar e parece que foi ontem, né? É verdade, Américo. Eu estava lendo aqui, Américo e Marco, eu estava na abertura do programa aqui, eu estava lendo uma parte do Caderno 2 do Estadão, né? De uma crítica da psicanalista, né, Maria Rita Kell. E eu me lembro que o Maia, assim, uma das coisas que ele vinha, né, trazia até falando isso, eu que trabalhei um pouco, conheci ele em 2003, né? Trabalhei um pouco junto com o Marco, inclusive, ele vinha com os jornais e logo de manhã ele já fazia ali uma provocação e fazia toda uma encenação que nos obrigava, inclusive, a fazer uma reflexão do que a gente estava fazendo, né? E eu acredito que a partir daí, os editais da Funarte que surgiram ali em 2003, né? A partir de 2003, acho que foi Marco Antônio e Maia, né? Sem duração de pílula, que começaram a estabelecer essa pauta e que fizeram, né? A partir desses primeiros editais que teve de dramaturgia da Funarte, que teve essa retomada desse movimento, né? Ah, sim. E me diz uma coisa, como é que está isso hoje, Marco? Como é que está esse encaminhamento hoje? Ô, Elvio, é o seguinte. Eu acho que a gente está vendo o país, o governo, cada vez mais está tudo muito formatado, né? Está tudo muito regulamentado, está tudo muito amarrado. Eu acabei de falar hoje com o diretor do Centro de Artes Cênicas por conta de um programa aí que é o Prêmio Luso Brasileiro de Dramaturgia, que vai para a sua terceira edição e que a gente precisa lançar esse edital, que já está atrasado. E perguntava a ele quando é que a gente podia lançar. Ele falou, pois é, agora está passando pelo jurídico e tal. Tudo passa pelo jurídico. O jurídico realmente é o que determina todas as coisas da Funarte hoje e do país. A gente vê o país altamente formatado, né? Tudo regulamentado, tudo com medo da corrupção, medo, um moralismo exacerbado, né? Essa espada, na verdade, que a direita plantou no coração da esquerda, né? No governo. E que, na verdade, é um impeditivo de se fazer qualquer coisa. É tudo realmente muito amarrado. E é amarrado propositalmente para não se fazer nada. Ou seja, hoje em dia acontece muito pouca coisa. Além de toda a restrição orçamentária, né? Você sabe que o Ministério da Cultura é o segundo pior orçamento da República, né? Só perde para o Ministério da Pesca. E 75% desses recursos estão contingenciados. Ou seja, não vai acontecer nada. Eu duvido que se consiga avançar, apesar da boa vontade do Sérgio Mamberti, apesar da boa vontade da equipe que está lá, que hoje é uma equipe ligada à arte, à produção artística. Mas eu não tenho nenhuma ilusão, né? Aliás, é uma grande decepção a ação na área da cultura do governo Lula, que não conseguiu nem tirar esse legado maldito que é a Lei Rouanet, né, que vem do Fernando Collor, passa pelo Fernando Henrique e chega no seu governo, e o Lula mantém isso. Hoje está tentando mudar pela enésima vez, né? Acredito que, sinceramente, o ministro atual da Cultura, Juca Ferreira, está fazendo uma luta para acabar com esse absurdo, né? Que é um absurdo muito grande, ou seja, que despeja 1,4 bilhão de renúncia fiscal todos os anos na mão das empresas de marketing, para deles fazerem o que quiserem, né? Dinheiro público, né? Ou seja, um dinheiro que existe para financiar a produção cultural que não precisa do dinheiro, né? Em geral, 90% dos casos é isso, né? Um estelionato legalizado, entregar dinheiro público para quem dele não precisa. E assim caminha hoje, quer dizer, não pouco importa a Funarte, o Ministério da Cultura, desde que esses mecanismos continuem a existir, porque na verdade é isso que interessa, né? Tá. Então é lamentável, sobretudo lamentável. Quer dizer, se tenta retomar os editais agora, essa semana, só essa semana se teve a resposta do edital Miriam Muniz do ano passado, que é um edital pífio, com um dinheiro ridículo, um dinheiro medíocre, né? E depois com atraso de mais de 4 meses sai agora o resultado do edital. Enfim, é uma absoluta falta de senso, né, com relação a política cultural. A política de arte e cultura do país. Realmente é lamentável, é trágica a gestão Lula na área da cultura. Como vem sendo trágico desde a época do Collor, etc. Né? E aí, Américo, aí de Sertãozinho, como é que você avalia isso? Eu acho que, a respeito do que diz o Marco Antônio, a Lei Rouanet, desde o princípio, né? A gente já se batia, porque estava na cara que aquilo não ia funcionar. Não ia funcionar a contento, não é? Funciona muito bem para algumas partes, não é? E também essa coisa de dinheiro, porque a renúncia fiscal é dinheiro público, isso precisa ser dito sempre, as pessoas têm que se lembrar que é dinheiro público e que dinheiro público é sagrado, né? E de repente as pessoas usam como se fosse particular. e oferem, além de, da renúncia em si, né, eles oferem muito em cima de cada projeto. E isso não chega, isso não permeia, isso fica em pequenos centros, em pequenos lugares que não se esparramam. Né? E do ponto de vista de Sertãozinho, olhando isso, eu não me preocupo já muito, porque há muito tempo eu desisti de esperar. Eu me lembro de momentos de muito ideal, de muita esperança, quando eu ia para São Paulo, quando o Marco Antônio, o Maia, eles tinham tentando implantar um projeto chamado Viagens Cênicas, né? Uhum. Que era um esforço tremendo, né? Mas havia uma perspectiva de melhora, havia uma perspectiva de caminhos melhores, né? Coisa que há um bom tempo eu deixei de sentir, de perceber, né? Eu acho que as soluções são as de sempre, as divisões são as mesmas, né? E na verdade eu me preparei para fazer o meu teatro, minha arte, de qualquer forma, independente de tudo isso, porque fica sempre muito difícil. Eu ia perguntar uma coisa que vai bem na direção do que o Américo está falando, que é: uma vez que a gente quase que desiste, né, dessa política através da lei e tal, né, como que o teatro consegue, tem conseguido se fazer, né, sendo que o teatro com certeza é uma das áreas que tem mais dificuldade até de captar recursos pela Lei Rouanet, né? Como que tem sido para vocês, primeiro para o Marco pelo Folias, depois o Américo falar um pouco de Sertãozinho, como conseguir fazer teatro então? Bom, aqui em São Paulo, há muitos anos, a gente conseguiu, pelo Movimento Arte Contra a Barbárie, criar uma legislação, que é a Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, que implica em recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, da Prefeitura de São Paulo, que são destinados a 30 projetos por ano, até 30 projetos por ano, através de edital, né? Uhum. O escopo dessa lei ela é inspirada justamente em algumas legislações do mundo que tem como sentido criar condições de continuidade aos trabalhos, né? Criar condição de fôlego, de continuidade, etc. Esses editais, uhum, os júris são constituídos metade pelo governo, metade por indicação da categoria. Ou seja, acho que se conseguiu chegar numa fórmula bastante razoável do ponto de vista de um dos programas de fomento à produção cênica, né? É um, uhum, dos programas. Na verdade, a gente precisaria de outros programas na cidade de São Paulo. Precisaria de programas de circulação, porque esse programa basicamente atinge as estruturas permanentes. Precisaria de programas que atingissem a produção até a produção eventual, enfim. Existem outros programas que poderiam ser beneficiados. Além disso, existe um outro projeto, que é o projeto VAI, que é um projeto que atinge basicamente até 15 mil reais, projetos de até 15 mil reais, que não são só para teatro, também é um programa digital que atinge várias áreas artísticas, onde você consegue, de fato, ter uma capilaridade da produção cênica, porque isso se espalha por São Paulo inteira. Enfim, algumas questões que foram conquistadas no governo da Marta e que têm sido mantidas, né? Também por alguma sensibilidade dos governos que vieram depois da Marta, e também por uma pressão muito grande da categoria, por uma mobilização da categoria. O problema ainda é que a gente ainda não consegue fazer, e apesar de que esses mesmos grupos formataram uma proposta de lei, que é a Fundo Estadual de Arte e Cultura, que foi derrubada no governo Geraldo Alckmin e permanece sepultada no governo Serra, e um programa que era um programa, que é um prêmio nacional de teatro, que seria mais ou menos uma lei de fomento ao teatro do ponto de vista nacional, que também está sendo empurrada com a barriga há mais de 4 anos pelo governo Lula, que seria um programa nacional. Além de uma proposta de revisão do Fundo Nacional de Cultura, blindando o Fundo Nacional de Cultura para iniciativas governamentais e fazendo com que ele funcione fundamentalmente através de editais, né? Existe uma estrutura proposta por, pela produção de São Paulo, basicamente, com relação a essa questão toda do pensamento artístico cultural, que vem sendo discutido há mais de 30 anos no país, né? Que nem sempre isso, em geral, anda na contramão do interesse dos governos, né? Que, infelizmente, vem tanto à esquerda quanto à direita, vem a cultura como uma questão de maquiagem, uma questão de entretenimento barato, o que dá para entender, né? Num país em que o maior monopólio de mídia eletrônica do mundo é uma espada terrível sobre isso, né? Outras duas tentativas de mudança da Lei Rouanet, por exemplo, de financiamento, foram impedidas à partida pela Rede Globo. O governo recuou correndo. E já nessa terceira tentativa de mudança da Lei Rouanet, a Globo já está se manifestando, seja através das suas estrelas, que funcionam como verdadeiros bate-paus, seja através da Fundação Roberto Marinho, que é uma das que mais capta. Você tem aí duas grandes fundações que captam, que é a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Cultural Itaú, ou seja, que tiram de um bolso para pôr no outro. E essas duas, claro que não estão interessadas em nenhuma mudança na regra do jogo, né? Américo? Certo. E onde não tem a lei de fomento? Oi? Américo? Oi? E aí, onde não tem a lei de fomento? Tô perguntando o Ricardo aqui. Ah, sim. Como é que tá? A gente continua produzindo. É. Como? Como? Até porque isso é um exercício tão antigo que a gente até se viciou, né? A gente produz e vai buscar patrocínios, a antiga, não é? Uhum. Como que era esse patrocínio antigo, Américo? Você chegava em amigos, em empresários, né? Pessoas que podem e que acabam, de alguma forma, dando uma mão, uma cobertura, embora precária, né? Tá. Para você cobrir gastos. Mas, sobretudo, nós aqui, no nosso caso, nós trabalhamos em cima de bilheteria. Uhum. E a preço popular e botando muita gente, tem que botar muita gente, né? E está funcionando. Está funcionando. A gente, afinal de contas, tem um espaço de 300 lugares, de 400 lugares, né? Isso, se você lota várias vezes, você vai acabar, num momento ou no outro, cobrindo seus custos, né? E inventando muito, né? Usando muita coisa, refazendo, reciclando, né? E principalmente, você tem que manter aceso o teatro. Porque, não só para nós, mas para quem passa por aqui. É. E você tem aí um grupo que você continua formando, como é que está o seu trabalho? Você continua? Sim, esse trabalho o Marco Antônio até, ele pegou ele aqui no começo, uma época esteve ele, o doutor Fábio Meirelles, o Manhani e o Maia, estiveram em Sertãozinho, e até entrou a baila esse trabalho, que é o grupo de iniciação ao teatro. Eu comecei com 15 crianças e hoje eu trabalho com cerca de 200 pessoas por ano. Caraca! É, maravilha, hein? Há 28 anos. Legal. E são pessoas que, se 2% talvez vão fazer teatro, o restante fazem teatro para modificar suas vidas, né? Acaba tendo um valor social talvez até maior que o valor artístico que ele possa ter. Mas para você desenvolver esse trabalho, você tem algum tipo de apoio da prefeitura? Como é que funciona isso? Eu uso o Teatro Municipal, porque isso foi uma decisão minha como diretor do teatro de criar esse programa. Tá. E criei nos meus horários de folga. Tá. E faço isso gratuitamente e com outros voluntários que me ajudam, me dão a mão, né? Tá. Mas é sobretudo eu faço porque é uma forma de eu criar público, claro. De eu mexer na vida das pessoas e de eu tentar transformar um pouco a sociedade, porque as pessoas saem de lá pensando um pouco melhor, pelo menos saiam com um senso crítico mais apurado, né? Ou pelo menos algum senso crítico, né? E nós produzimos muito, já são muitos espetáculos feitos nesses 28 anos, né? Espetáculos, textos meus, textos de outros daqui, textos clássicos, de contemporâneos, né? Uma variedade muito grande. Me diz uma coisa, Américo. Eu até lembrei de você, Marco, hoje de manhã, quando eu estava vendo, você não vai achar esquisito isso, mas uma fala daquele jornalista, ou não sei, apresentador, né? O da Atena, né? E inacreditavelmente é um cara que eu sempre pessoalmente eu olhava com certo receio, né? Eu olhava ele, tinha uma visão... E hoje ele teve uma postura que me chamou muita atenção e me lembrou uma fala sua, Marco, e o Américo está falando de formação de jovens, né? É, quando bota-se na pauta, hoje eles estavam discutindo uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a gente, né? Que está sempre preocupado com essa formação dessa nova, né, mentalidade e tal, que ele fala que uma cidade aqui, que se eu não me engano, acho que é Ilha Solteira, onde o conselho tutelar, mais o juiz da infância e adolescência lá, proibiu a molecada de sair à noite. Ou seja, não pode mais sair à noite, se sai à noite vai preso e tudo mais. E eu me lembrei de você, Marco, uma vez que a gente estava passando, passou um ônibus, né? Um circular aí em São Paulo, onde estava lá, Disque Denúncia, né? Aí tinha o número e você ficou extremamente revoltado, né? Como é que vocês dois, que são pessoas que estão ligados fundamentalmente, né, à produção de pensamento, eu entendo o teatro nessa perspectiva, né? Como é que vocês estão vendo esse mundo hoje, né? Como é que vocês estão, por exemplo, uma notícia dessa de que... E muita gente comemorando, inclusive aqui na cidade. Eu vi jornais aqui, ler jornal aqui da cidade e tal, que você vê gente defendendo essa posição, né? E o Datena falava, inclusive, nisso, que é uma ditadura, né? Isso é uma ditadura, né? Como que vocês veem isso? Quer falar, Américo? Alô, quem fala? Tira para mim porque eu vejo aqui. É como você falou, Marco, eu deixei o Marco começar. Não, qualquer um, tá aberto. Eu acho que, na verdade, a gente, em alguns momentos, eu chego a ter muito medo para onde caminha isso. Eu tenho filhos, né? E porque eu, quando era moço, eu tombei aquela coisa chamada a revolução. E a censura, né? A repressão. E eu tive problemas naquele tempo, tanta gente teve, né? E sei o quanto que é difícil. Mas eu acho que hoje começa a ser pior, porque há uma questão de se vigiar, né? As pessoas, você estimular o dedo do lismo, você de repente faz uma campanha e coloca as pessoas todas para policiar as outras, uma minoria, né? De repente você percebe que as pessoas são levadas, né? Como você notou aí, por certos slogans, por coisas que colocam na cabeça, por campanhas que vêm para a mídia, e que você não sabe por que é que elas estão ali, o que é que está atrás delas, o que é que elas estão escondendo, né? Se você pegar hoje a campanha contra o fumo, eu sou contra o cigarro, não fumo, né? Mas eu fico pensando muito no direito da minoria, daquelas pessoas que fumam e que fumam uma droga que é legal e que foi incutida lá atrás, né? E que de repente não tem a seu dispor um serviço suficiente para ajudá-la a sair daquilo, né? E aí você proíbe de fumar em fumódromo, é uma coisa absurda, né? E de repente você começa a ouvir falar em grampos e você começa a olhar seu telefone e ter medo dele, né? Você começa a olhar para as pessoas na rua, para a polícia, e você já não sabe mais em quem é que você confia. E determinados movimentos que a gente percebe, não é necessariamente o governo, né, de alguns órgãos, mas sobretudo dentro da população mesmo, né, você começa a perceber que caminhamos para um estado cada vez mais controlado, cada vez com mais câmeras nos vigiando, cada vez assim, né? Penso eu que é mais ou menos por aí. Marco? Eu acho perfeito isso que o Américo está dizendo. É absoluta tentativa de controle, né, das pessoas, e na verdade não é a tentativa de instrumentalizar criticamente as pessoas para que elas possam formar os seus pensamentos, formar uma ética, né? É isso, é uma sociedade regulamentada, é tipo a lei da bebida, não pode beber nenhum centavinho de alguma coisa e dirigir, porque senão você pode acontecer não sei o quê. É o Disque Denúncia, se você tiver algum problema com seu vizinho, você denuncia ele e depois você não tem, você pode até permanecer anônimo. Quer dizer, é tudo realmente uma sociedade fascistizada. É um juiz que acha que pode dizer para criança e adolescente não pode sair à noite, entendeu? Quer dizer, é realmente uma tentativa absurda de golpear a liberdade, né? E de golpear a liberdade pelo pior lado, pelo comportamento, né? Pela fascistização do comportamento. E é isso que a gente está criando, de fato. E aí tem toda a liberdade, e você tem... O paradoxo disso é que você tem coisas como o tempo todo você está veiculando através dessa mídia eletrônica absurda, né? Um comportamento duplo, um sinal duplo. Você pega, por exemplo, o Big Brother, que tem paredão, tem eliminação, tem não sei o quê, e essa mesma televisão faz sempre campanhas moralistas contra o crime, contra não sei o quê, contra não sei o que lá, né? Então você está sempre no campo da moralidade, você não está no campo da ética. Se você estiver no campo da ética, por exemplo, você vai discutir seriamente a questão da liberação da droga, da descriminalização da droga, até com uma forma de controle, enfim, coisas que de fato possam iluminar o pensamento e não eliminar o pensamento. Exato. O que se tenta, a tentativa grande é de eliminar o pensamento e transformar as pessoas em boi, em massa, né? Isso eu acho que é o maior crime que o governo do Lula cometeu, ou seja, de não mexer com a questão cultural, que isso não é questão artística, é questão cultural no sentido amplo, no sentido do pensamento, no sentido maior, né, no sentido do sonho grandioso, de ambição pessoal, de solidariedade. Que, aliás, o programa chamava-se A Imaginação a Serviço do Brasil. Exatamente, né? Exatamente. O nome do programa. Então, abrir mão da imaginação é uma coisa que a gente vai levar 100 anos para recuperar, né? 100 anos, porque carregou muitos sonhos. Durante 20 anos, os caras carregaram muitos sonhos, né? O Américo quer fazer algum comentário da outra ponta, Américo? Sim, a verdade é que, como o Marco falou, e do momento em que você quer impedir que o jovem saia à noite, você está reconhecendo que o Estado faliu. Exatamente. Uhum. Faliu na segurança. Uhum. Ele faliu na função básica dele, com todo o dinheiro que nós pagamos, que é um país que paga imposto demais. Né? E de repente tira dos pais a liberdade de decidir sobre se o seu filho vai sair à rua ou não. A liberdade é a responsabilidade, né? Exatamente, e de preparar, e deixou, quer dizer, falhou também numa outra ponta, que é, deixou de preparar esse jovem então para sair à noite? Quer dizer, você não consegue controlar os bandidos, você não consegue controlar o tráfico, a droga, você não consegue controlar aqueles que ganham em cima disso, você não consegue dar uma segurança para um jovem passear à noite, e você prende o jovem e deixa tudo mais solto. Quer dizer, isso é a falência completa. E é aquela coisa, voltamos àquela sensação de um Estado, de uma sociedade fascistóide, que não é o Estado, a sociedade em si começa a ficar assim, não é? E de repente essas campanhas todas, você não sabe o que é que estão escondendo. Você condena o fumo, sim, condena, sim. Está certo, mas ele não é a causa de tudo. E o que é que está causando tanto câncer em criança? O que é que está causando tanto câncer em pessoas novas? Por que pessoas novas estão morrendo tanto do coração? Por quê? Isso eram doenças da idade. Avançado, né? Degenerativas. Agora, de repente, não. Isso está esparramado. E o que é que está atrás? Não é o cigarro. As crianças não fumam. As crianças não fumam. Então, alguma coisa está sendo escondida, alguma coisa está sendo escamoteada. Por quê? Porque o interesse é muito grande, porque não pode desmontar todo o sistema em que a sociedade está apoiada, o sistema econômico, né? Mercantilista e também da divisão de riqueza. E a gente acaba falando muito sobre a permissões, né? Permissões para fazer isso, permissões, leis, normatizações. No caso da arte, né? Quando fala da Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet é quem dá a permissão para você fazer a produção artística, é uma empresa, né? É. Que te dá o dinheiro e a partir daí você tem a permissão para fazer a produção artística. Então, no final, o que a gente acho que busca também é que isso não reflita ainda mais no conteúdo artístico, né? Porque a empresa sempre apoiou aquilo que tinha um conteúdo, um discurso, né? Que fosse alinhado com o discurso dessa empresa, né? Digamos, majoritariamente capitalista, né? Exatamente. Agora, acho que... como vocês veem... Não sei se... Na verdade, é uma pergunta um pouco complexa, mas pode... Não precisa ser muito direta mesmo. Como vocês veem ferramentas para construir um cenário cultural, não estou nem pensando diretamente no poder público, né? Mas um cenário cultural onde os artistas consigam criar uma estrutura de produção que lhes dê de verdade uma liberdade, essa liberdade de expressão. Porque você acaba podando o artista porque você também não dá para ele a possibilidade de produzir, né? Sim. Agora, meu, avisar que o meu parceiro aqui que está falando com vocês e perguntando é o presidente do Conselho Municipal da Cultura. Não, não, não sou presidente não, não é de presidente, nada, não, não, eu não. Ah, não, sou só apenas conselheiro, conselheiro da área de música, só isso. É um conselheiro da área de música dentro do conselho que vai dizer como é que funciona e como é que anda isso, né? Mas e aí, a pergunta do Ricardo, vamos lá. Eu acho que essa equação é simples, é, cultura tem que ser, cultura é uma prioridade do Estado, como saúde... Como deveria ser, né? Saúde, transporte, moradia, quer dizer, qual é a competência do Estado? Acho que a gente tem que aproveitar essa crise mundial para retomar essa questão do Estado. O Estado como uma questão pública, né? O Estado que foi privatizado, porque não foi só na área da cultura que foi privatizado, tudo foi privatizado, né? Como retomar isso? Aí é preciso, de fato, que os artistas tenham... a capacidade de produzir uma discussão positiva, né? Exato. E não ficar se degladiando, como a gente também conhece os problemas ligados à produção intelectual, etc. Quer dizer, ficar se degladiando por miséria, por migalha, é um prato cheio para nos conseguir avançar, né? Para conseguir avançar é preciso ter cabeça e fazer com que o Estado, em todas as suas frentes, tome um papel que talvez ele nunca tenha tido aqui, né? Então, é preciso fazer dessa crise aí uma forma de reverter isso, de fato. E sabendo que não tem, que a política profissional e tal, ela está totalmente sedada, né? Isso não tem. Essas estruturas têm que... Na verdade, essa dita representação democrática serve para nada, tem que ser destruída. Tem que se construir um outro tipo de representação, outro tipo de ação, onde, de fato, o Estado... tenha um caráter público, né? Isso está na mão da sociedade. Está provado, está mais do que provado que está na mão da sociedade. Então agora resta a gente começar a partir para a desobediência civil e começar a organizar, a partir da desobediência civil, organizar um outro tipo de solidariedade que de fato seja responsável pela vida, que promova a vida, né? Porque essa gente que de fato ocupa esses espaços... na dita representação democrática, só estão, nesse momento, em todas as suas colorações, na verdade, perdendo totalmente a perspectiva do que é a representação pública e política. Só um detalhe, Marco. Estava lembrando com o Ricardo aqui, antes de a gente entrar no estúdio, que logo que eu cheguei aí na Funarte, a primeira coisa que você me deu foi um artigo do Paulo Arantes chamado Beijando a Cruz, né? Exatamente. Mas e aí, Américo, e você... com o Marco e lembro uma coisa que de repente eu vejo muita produção de teatro e as pessoas fazem coisas, começam a me lembrar quando a gente tentava ultrapassar as barreiras da censura. Uhum. E passou a deixar de falar diretamente e passou a falar por metáforas, e hoje eu vejo uma situação um pouco pior. As pessoas falam de tudo, mas as pessoas não fazem, são raras as produções, são raros os grupos, raras as pessoas que colocam, que fazem uma crítica real, uma crítica acurada, né? E, um exame, um debruçar sobre o sistema, sobre esse mundo que nós estamos vivendo, a realidade que nós vivemos nesse país, de repente não se fala. Você fala muito do homem em si, da solidão do homem, disso, daquilo, mas isso tem espetáculo aos montes. Mas, e aquela outra questão que você colocou, quer dizer, de repente eu pego lá o dinheiro da empresa, eu tenho que seguir o que é da empresa. Há empresas que já fazem o edital e só vão para mandar o material para lá, o projeto para lá, quem tiver já dentro daqueles parâmetros, não é? Sim. Então, isso é completamente viciado. E volta a questão do dinheiro público. O Estado tem que voltar a colocar sua presença forte, mas colocar sua presença forte de uma maneira limpa, neutra. A verba em orçamento, a verba saindo claramente destinada à cultura, não como um favor de governantes ou de quem quer que seja a fulano ciclano, né? Mas com regras claras e pensando sempre que é um dinheiro público, não é um dinheiro para ser usado de qualquer forma, não é para fazer apadrinhamentos e nem é para prender a pessoa através daquele dinheiro. Me diz um... E isso é uma mudança que o Marco coloca, que é a sociedade, e realmente é a sociedade. E eu acho que nós do teatro eles já fazem isso, né, o Folias d'Arte, né, o Espaço Água, eles sempre têm falado muito, né, sobre a questão da ética, mas cabe a nós, novamente, como lá atrás, retomar o caminho de encontrar a luz de novo, de desmontar esses mecanismos. É lógico, nós não vamos fazer, como nós não desarmamos a revolução, não desarmamos a censura sozinho, mas é a sociedade tem que mudar, a sociedade tem que acordar. E nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que gritar o tempo todo. E falando em Estado, em poder público, nós estamos dentro de uma Universidade Federal de São Carlos, uma rádio pública, inclusive, que nós estamos aqui discutindo. Como é que está o diálogo do teatro com a universidade? Existe? Como é que funciona isso? Existe uma ponte? Não, eu pelo menos aqui na região, mas a gente tem, né, universidades até que tem um trabalho de teatro, que desenvolve um bom trabalho no campo de teatro, também de Ribeirão Preto. Né? Eles estão voltando mais a atenção para a gente, para as pessoas que estão nesse trabalho. Eu tenho sido chamado a falar num lugar, no outro. Né? Mas eu ainda acho que está longe de um nível que foi alcançado lá atrás. Havia antigamente, antes do, a gente vai passando os anos, né, a gente fala antigamente, antes dos anos 70, havia uma presença muito mais forte. Né? Uhum. Eu acho que, mas as universidades, somente aquelas de qualidade, ainda são uma esperança. Não precisamos nem dizer que São Carlos, né, a UFSCar, a USP, são escolas de ponta. Escolas que levam as pessoas a pensar em coisas melhores, né? Eu não tenho nenhum contato com o UFSCar, né? A não ser agora, tô pelo prazer de estar falando pela rádio UFSCar. Mas eu tenho contato com pessoal daqui, com as universidades daqui, da minha região, né? E acho que poderia ainda ser melhor. Acho que não há, dentro da universidade ainda, uma presença forte o suficiente do teatro. E já que nós estamos sendo ouvidos por professores e alunos da Universidade Federal também, né? Porque o programa é todo é amplo, né? Acho que pensar uma forma de que maneira também poderia estar buscando acontecer esse link. Mas e aí, Marcão, como é que está, Marco Antônio, como é que está São Paulo, essa relação? Acho que pode parecer que o discurso da gente fica um pouco pessimista, mas na verdade é um pouco cético. Eu acho que, assim, existe hoje uma presença muito grande da molecada nos teatros, né, dos universitários, etc. Existe uma troca com alguns intelectuais ligados às universidades. Aqui, por exemplo, a gente tem uma troca muito grande aqui em São Paulo. O Folias também tem muito fortemente com o Paulo Arantes, com a Iná Camargo, enfim, com o Chico D'Alembert, com um grupo aí de professores, né, espalhados por vários lugares, com Alexandre Matti, da Unesp, etc. Quer dizer, eu acho que tem essa força dos indivíduos hoje que percebem que as instituições, de fato, não têm nenhuma significância, né, porque não existem programas institucionais. Na verdade, não existem ações institucionais. Por exemplo, a própria universidade onde você está, o UFSCar, aí há uns 3 anos atrás eu fui aí fazer uma conversa. Não me consta que tem algum programa aí de... Bom, pode ser ignorância minha, mas com relação a alguma perspectiva de troca, de circulação de informação, do ponto de vista do campo da arte, da cultura, com São Paulo, com outras instituições de São Paulo, não existe uma rede... Que se estabeleça institucionalmente. O que existem são iniciativas de indivíduos, né? E eu acho que agora é o momento da gente começar a construir essa mudança, né? Já que essas iniciativas são iniciativas que se multiplicam e que às vezes permanecem durante muito tempo, como essa iniciativa do América em Sertãozinho, que é significativa não só para Sertãozinho, mas para toda essa região aí, atingindo tudo, né? Enfim, como é que a gente faz para que isso se institucionalize? Como é que a gente vai criando redes com essas ações, né? E não são redes, elas não se materializam por decreto, não é criando pontos de cultura, não é fazendo isso que você vai materializar isso, né? É de fato identificando, diagnosticando onde estão essas linhas de força, fazer, e talvez o trabalho que seja, que o Estado possa ajudar, seja de fato de alguma coisa, de fortalecer a articulação delas. Uhum. Né? Talvez esse seja um caminho para ajudar a encurtar os caminhos, né? Porque já existe uma coisa pontual acontecendo, muito forte, mas ainda é uma coisa subterrânea. Né? Eu acho que, até falando aqui, estando dentro da rádio, pensando aqui na universidade, concordo que realmente tem as iniciativas saem realmente muito de indivíduos mesmo, né? Uhum. E eu acho que elas estão sempre acontecendo, só que elas sempre travam em uma falta de articulação, que é articular no sentido de dar uma estrutura mais permanente mesmo, né? Uhum. E quando se fala em rede, né, muitas vezes, poxa, universidades federais têm em todos os estados, né? Então, poxa, elas já são uma rede. E por que essa rede não está sendo usada, né? Não está sendo usada exatamente para ser o escoamento de uma produção artística tão grande, que com certeza tem próximas a todas essas universidades também, né? Uhum. Agora, eu acho que o que... Mas em alguns... Eu acho que falta muito uma certa compreensão entre a classe artística e o potencial que tem nas universidades, e ao mesmo tempo as universidades precisam ainda entender, pelo menos eu vejo assim aqui em São Carlos a gente tem uma situação até bastante interessante, que a gente tem uma proximidade que a gente vê com, hoje em dia, com a reitoria, um espaço muito aberto para diálogo, proposição de ideias, proposição de projetos, especialmente para a área de cultura que a gente está falando aqui. E eu acho que precisa aproveitar mesmo um momento que a gente tem de crescimento muito grande das universidades, né? Em crescimento das universidades federais agora foi bem significativo, né, com as questões do Reúne e tal. Então a gente tem um momento muito propício agora para forçar, né, esse diálogo cada vez mais forte com a cultura e com a arte. Já que nós estamos falando de arte e cultura, né, eu já vou entrar com minha colher um pouco nessa história e acho o seguinte: o Américo começou a levantar uma questão ali dos anos 70, 80, e quando eu ouvia a tal da história do neoliberalismo, né, eu achava que era só um termo sociológico num livrinho ali de sociologia e tal. Só que nós não podemos esquecer que durante os anos 90 a gente viveu um processo de departamentalização, não só da universidade, como do pensamento que se produz. Aliás, quando a gente pensava na universidade, a gente tinha como referência de que era que produzia, de fato, pensamento. E não é isso hoje, né? Não é o caso específico da UFSCar ou da USP. É no geral, né? O Américo falou que tem ido falar em universidade e tal, mas o que você encontra são a mesma coisa que acontece no que você está falando. São pessoas, algumas pessoas que têm algum link com alguma coisa, mas se você... Isso que o Marco está levantando é muito, muito sério, né? Essa coisa não é querer institucionalizar o movimento, é isso, mas assim, essa necessidade, a gente vive o que nós fizemos nesse primeiro tempo aí, a experiência que a gente viveu de não conseguir. Você não consegue. Esses dias eu estava ouvindo aí um chamado para uma segunda conferência nacional de cultura, onde a gente sequer conseguiu respaldar as primeiras pautas dessa conferência. Então, é complicado. Uhum. Né? É muito complicado a gente pensar, por exemplo, a universidade vai ter que rachar, entendeu? Vai ter que tomar uma posição. Né? Ou seja, o movimento, aí até ia provocar um pouco, o Marco falou lá atrás a questão da mobilização da categoria. Eu tive numa última reunião aí, Marco, eu fiquei assustado. A sensação que eu tinha é que eu tinha voltado há 20 anos atrás. Talvez eu esteja também, como você falou, voltei no momento que estava todo mundo desanimado, mas parece que a coisa flui e reflui, não tem avanço, né? Enfim, eu não sei o que vocês pensam. Enquanto essa história dos anos 90, do tal do neoliberalismo, essa cultura impregnou, né? A gente estava falando no primeiro tempo aqui dos médicos, né? Dos psicanalistas, etc. e tal. Está tudo departamentalizado, como diz aqui a coisa, está tudo dominado, né? E como é que a gente enfrenta isso? Mas o que eu acho que é pior, é que tudo foi, volta na mesma coisa, né? Tudo foi de algum jeito normatizado. Exatamente. Entendeu? Então, na normatização parece que o mundo é assim como ele se apresenta. E que não existe possibilidade de você reorganizar as coisas, porque justamente a loucura, a imaginação, essa possibilidade de ver o mundo diferente, de imaginar outras formas de relação, outras formas de encontro, enfim, todas essas coisas, elas são negadas como coisas que estão à margem da estrutura social e, portanto, à margem do Estado. E, portanto, elas não devem ser, de forma nenhuma, contempladas em algum campo da, do Estado, entendendo o Estado não como governo, mas o Estado como as organizações, é, seja a imprensa, seja a igreja, seja os sindicatos, seja as universidades, quer dizer, tudo aquilo que foge dessa estrutura não pode, não tem forma de se oxigenar e de existir. Por isso é tão difícil, porque a gente também começa a olhar a coisa toda normatizada. E nesta normatização é absolutamente normal que as pessoas, a velha coisa, né, que as pessoas façam, usem os poucos organismos que têm para a sua própria projeção pessoal, principalmente no campo da arte. Né? Então é muito comum aqui no trabalho dos grupos, por exemplo, os grupos trabalharem como celeiro para a mídia, ou celeiro para o pro protagonismo, entendeu? Enfim, é tranquilo um sujeito pegar e jogar tudo para cima do grupo e ir embora, uma liderança de grupo. Isso é muito cômodo, isso é absolutamente normal de acontecer. Percebe? Então, esse tipo de desvio, que eu não sei também analisar isso, mas eu acho que está um pouco na raiz dos problemas hoje, das possibilidades de articulação. Porque essas possibilidades, essas estruturas, como os grupos, por exemplo, aparentemente, perante as grandes seduções da contemporaneidade, elas são muito pequenas. Então elas são uma etapa só de evolução do sujeito. E eu estou falando, estou pegando o teatro como um exemplo, né? Eu acredito que nas outras áreas aconteça a mesma coisa. Pelo menos eu percebo isso nas outras áreas. Então é lógico que você não institucionaliza nada, porque você na verdade só está usando aquilo como trampolim para uma outra coisa. Aí eu fico pensando aqui, Marco, que é a questão do ficar. Eu me lembro quando vocês estiveram aqui aquela vez com o professor Meirelles, e Maiana teimava comigo que eu precisava sair, pegar o modelo de iniciação e sair com ele viajando, porque precisava ser mostrado. Eu dizia, Maiana, se for bom, isso vai frutificar. E realmente hoje tem muito mais, né? Na época era pioneiro, mas hoje tem muito mais. E eu dizia, eu preciso ficar aqui, né? Claro. Fazer. E me lembro que na hora que estávamos almoçando, você e o Maia, o Maia, o Américo tem razão. É. Porque se ele sair daqui, quem vai fazer aqui? Exatamente. Não é? Então, essa coisa de você ficar. Exatamente. Realmente, eu teria uma outra projeção. Eu tenho mais de 30 textos escritos, eu tenho muitos livros de poesia, eu tenho outras coisas em teatro. Claro. Eu tenho espetáculo. É lógico, se eu estivesse em um outro lugar com uma ressonância, eu poderia ter tido. Mas era isso que eu queria? Não, eu sou um semeador. Pois. Eu estou semeando, isso foi o que eu me propus fazer. Exato. E eu não posso, de repente, abandonar todo mundo e sair por aí afora. É, eu acho que há um compromisso, um nível de compromisso que a gente deve manter. Se a gente quiser mudar, se a gente pensar em mudar, se a gente pensar em construir alguma coisa efetiva que possa ter resultados, né, dentro sociais, até político, até econômico, né? Exato. A gente tem que permanecer. E de repente as pessoas, é muito mais fácil, como você disse, de repente assim, o canto da sereia, e vamos embora, e vamos a mídia é uma coisa, a outra que leva, e as pessoas vão e abandonam. Né? E são, às vezes, trabalhos promissores que tinham caminhos que apontavam para um destino bom, e que de repente são cortados exatamente aí. Não é? É verdade. E eu percebo isso aqui com o pessoal que chega para mim. E o primeiro trabalho que eu tenho é fazer para, pensa, o caminho é outro. A situação é outra. A vida é uma coisa que ninguém sabe explicar o que é, mas ela é muito pessoal. Né? Cada um tem a sua, é individual demais. Não é? Então a gente não pode estar querendo dar lições para os outros, mas que aprenda a pensar. E falando, em produção, Américo, eu ia fazer uma surpresa para você, mas não vai dar tempo, né? Porque eu estava querendo entregar às tuas mãos, inclusive eu fiz um livro no final do ano, né? No final do ano passado. E uma das passagens do livro, ele não é nenhuma tese, mas está cheio de citação, né? Cheio de coisa. Porque, aliás, são pessoas que a gente acompanha. E você foi uma das referências que, para mim, né, não só na construção do livro, mas que me levou a muito pensar quando eu estava lá na Funarte e tal, que, aliás, tem uma citação do livro que é a Ziquizira, né? Depois que pinchei o arreio atrás da porta, tal, tal. Quer dizer, então tem uma coisa maravilhosa. curiosidade. Agora, já que nós temos só 5 minutos, nós vamos falar agora do que vocês estão fazendo. O que o Américo está fazendo aí em Sertãozinho? O que o Marco Antônio está fazendo aí em São Paulo? Conta um pouco para nós. Bom, na verdade, eu continuo com a iniciação, estou com quatro espetáculos aí em andamento, produzindo, com as turmas novas, trabalhando, dando aulas e, ao mesmo tempo, começando a criar espetáculos, né? Estou finalizando a Casa de Bernardo Alba pelo Gravatá, né? Que deve abrir a mostra esse ano, espero que tenha. Quando que é a mostra, Américo? Eu espero que seja de 14 a 24 de maio. Maio? Como eu sofri um acidente, né? Eu estou ainda com... Você está com uma coleira aí, né? Estou com um colar cervical aqui, sofri uma queda grande. E então a coisa correu um que pouco longe. Que acidente que de automóvel, né? Você não vai acreditar, Marco, o que esse menino estava fazendo. Ele estava em cima do telhado, rapaz. Rapaz, eu segurei num galho, eu tinha um cupim e eu desci com um galho na mão. Nossa. Não, e super alto, caiu bem, bem, o homem continua... 4 metros, eu chamei, gritei Shazam, mas eu sou... Que loucura. Eu fico preocupado que em cima de que telhado que ele estava. Olha, rapaz, é da vizinha, mas eu na minha casa. Mas e aí, Américo? Então, o festival, você falou de maio, a projeção para que aconteça em maio. A gente pretende que saia em maio, tem uma comissão trabalhando, né? E o Marco já até anotou na agenda dele lá. Eu já não tenho, né? Aquela influência que eu tinha na mostra, então, quando começou a mostra, eu comecei. Hoje eu até levo o nome da gente, mas eu preciso dizer Mostra de Teatro Sertãozinho, né? Já tem 14 a 24 de maio. E tem uma comissão que trabalha, que tem lá uma curadoria que está trabalhando, não sei nem exatamente em que pé que está, porque como eu disse, eu cheguei atrasado esse ano. Né? Mas estou também lançando um CD, né? Eu não. Pessoal de música de raiz e acabaram entrando alguns poemas também, falados, inclusive os Iquizira, falado pelo Zé Luiz. Ah, que fantástico! Né? E estou com livros aqui, terminando alguns livros, porque outros já estão fechados, para ver se eu consigo um dia publicar. Vamos ver. Legal, mandar esse CD aqui para a rádio, então. Já... Ah, é? Manda para a gente aqui na rádio para a gente tocar o CD, né? Ah, sim! Pois é. Preciso mandar para ouvir. Eu preciso pegar o endereço de vocês. Perfeito. Depois a gente passa. Marco Antônio Rodrigues. Que tem 2 minutos para o senhor falar? O que está acontecendo? Né? A gente continua aqui com folias, né? Ô, Américo, quero muito te ver aí, viu? Tenho muita saudade de você. Isso é mais importante do que ficar falando o que a gente está fazendo. A gente continua fazendo os 2 minutos para outra coisa. A gente continua fazendo a mesma coisa de sempre. Né? Não adianta ficar elencando um monte de coisa. A gente está fazendo um monte de coisa, graças a Deus, continua a fazer, mas é sempre muito bom ouvir gente como o Américo, né? Pois é, eu achei, a hora que eu pensei em botar os dois no circuito, eu falei, vai ser uma saudade. É uma saudade boa, porque é a gente que está pensando no futuro, né? Exatamente. Não é a gente que está com compromisso com o passado, nem lamentando nada. Não, a gente está na briga. Perfeito. E isso é muito legal, né? Muito legal ver o cara em cima do telhado, né? Ainda mais da vizinha. Ainda mais da vizinha. Bom, mas vamos lá, Américo, é legal despedido. Ver você aí, ó, brigando aí, né? Junto com a molecada também. Enfim, é muito bom. É muito bom ver que isso é a riqueza do Brasil, né? A riqueza do Brasil é que, por mais que tentem fazer com que a gente seja comportado, a gente não será. Não será, né? E a riqueza da América Latina também. Por isso que a gente inventa outros mundos e outras possibilidades. E acho que isso que é legal e é isso que a gente continua a tentar fazer aqui. Então tá bom, meus queridos. Um grande beijo no coração desses dois e de todo mundo que está ouvindo. Então, quarta-feira que vem, 18 horas. E no site paracatuzum.com.br, amanhã já na íntegra aí o programa, vocês podem conferir lá depois também. Legal. E aí já dá para baixar, passar em tudo onde vocês quiserem, mandar pros amigos, pros inimigos, programa. Deixa obrigado, Marco. Quem não gostou. Alô. Obrigado, Américo. Beijo, Américo. Muito obrigado. É você, o Marco. Tchau. Um beijo. Beijo, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.